Um vagabundo como eu, que vivo a vida a procurar alguém que siga o meu caminho e veja tudo como eu. Se caminhando eu encontrar alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada e finalmente irei parar. Contando os dias, esperarei, e de passo em passo eu procurarei e acharei, acharei, acharei um vagabundo como eu. Também merece ser feliz, pois eu só quero dessa vida ter um amor somente meu, ter um amor somente meu. Alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada e finalmente irei parar. Contando os dias, esperarei, e de passo em passo eu procurarei e acharei, acharei, acharei vagabundo como eu. Também merece ser feliz, pois eu só quero dessa vida ter um amor somente meu, ter um amor somente meu.